Gondo 53, controle 1935, Gondo 754. Gondo 754, apenas informação, só executa a curva direita na saída Aron após passar 2.000 pés. Ciente, após 2.000, curva direita. É para posicionar, Gondo 8. Aguarde, temos um tráfego que vai iniciar o táxi no setor. Guardando, 754. O senhor está 8001 para início do táxi. Nós temos um POB de 49 pessoas. Autonomia de 4 horas do Trinatão. Confirmando, 149 a bordo? 49 apenas. E alternativa? Natal com 4 horas de autonomia. Fonte 001, autorizado seu táxi, via Juliette Alfa até o ponto de parada 28. Quando pronto no ponto de parada 28, chama a torre, 1086, ajuste no 013. Sente, ajuste em 1013, Juliette Alfa até o ponto de parada 28, lá chama 118, decimal 612, então 8001. 192, boa tarde, identifique, desça até o nível 080, via chegada cara e reduza a velocidade, número 5 na aproximação, 392. 080, reduzindo na CARI, confirma o procedimento em uso? VR Delta Mike Eco para pista 28, 3192. Poderia pessoal RNAV ou ILS? ILS está fora? ILS está fora, RNAV então, para pista 28, é isso? Ok, RNAV para 28, 3192. Um gol na 328 para passar 060 para o 050. 340, 328. 40, Gondo 328. CA, descida em condições visuais, reporte cruzamento 025. Gondo 697, após a passagem do Boisatã, agora à sua frente, ingressa pátio principal, pátio 1, posição agora definida pela infraero 062. Bem, descendo agora o Pedro, Foxtrot Oscar que da passagem ao segundo Boeing da Gol. O logo marca de Varg. G86, controle. A sua escuta para siga. Aqui, vetor para sequenciamento direita na proa 070, limitado pela rádio 100 do VR de Salvador. Direita 070, alimentado pela 100 de Salvador, G8 também. 1924 no Follow 12, libere próxima à esquerda. Mantenha-se antes da Taxiway Alpha. Chame o Follow em 121, decimal 9. Era esquerda, mantenha-se da Alpha 219, ou 1924. 8614, obrigado. 5491, esquerda pro 200 para sequenciamento, limitado pela 100 do VR de Salvador. 5491, reduz a velocidade para 200 nós. Reduzindo 200 nós, esquerda pro 200, limitado 100 de Salvador, 5491. Para valer. Vai de Braga, 924. 220 nós, então 31910. 220 nós, poderia voar a Serra Victor 362? Próximo, inicialmente mantém, devia chegar. Ok, ainda via 3192. Mantém escudo, aguardando instruções. Usa Alfa, Delta e Kilo, confirma a mensagem? No pátio 3 irá aguardar, aguardando instruções, mantendo escuta. Ok, no pátio 3, aguarda instruções na escuta, Gondo 94. Estado decolagem, pista 28, o vento 220 graus, 0612 de nós, fique atento a pássaros no através da Taxiway Delta. Nativo iniciando, 67321. Ratificando, estão sobre a pista. Sim, metrô 1013, padrão recorte estabilizado, o campo à vista 1320. Pessoal, Renato 928, patrão passando o carro 362. Ativo, 328, reduz a velocidade para 180 mais. Já está reduzindo, então, para 180 mais, agora no 328. Salvador, então, 8001, próximo ponto de espera da 10, pronto, boa tarde. 8001, mantém o ponto de espera? Mantém. 40, está autorizado. 040, 5491. Alfa Vitor Juliette, autorizaria da presente pro de Paris, senhor? 1-2. Pouso autorizado, pista 28-3372 com 1012. Objeto 6721 decolado ao Zona 5, controle 119-35. 935, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde. 2-2-3-0, informação correta. Livrar o portão 08 para o banco da companhia. Positivo, vai livrar o 8. Sente grato. Nada. 1924, ingressa pátio 1. Mantém a posição no través da posição 612. Pátio 1, eu mantenho o través 612, vou 924. Como frote, 310, está autorizado, contato radar, aguarde para voar frote. Inicialmente mantém o perfil Momo 6721 do objetivo. Na Momo então, aguardando frote para 310. Controle Salvador, boa tarde, passarei 2230, informação Quebec. Passarei 2230, boa tarde, identifique, desça até o nível 090 via chegada cara e vigilância. 090, identificou o cara e chegada 230. Passou o César 363, agora 322. 18, visão? Avião. Entrada de aproximação em nave, torre 18 decimal meia, bom pouso. 18,6, obrigado, boa tarde. Bom. Trip 1491 para 2500 pés, altímetro 1012 agora no 012. Autorizado sinal em nave, reporte estabilizado, campo à vista, 5491. 2500 com 1012, 5491 reportará estabilizado, campo à vista. Da 3192, vetoração para sequenciamento, direita pro 060, limitado pela radial 100 do VR de Salvador, da 3192. 3192 pro 060, limitado pela 100 de Salvador. Azul 4061, chame agora, Centro Recife, frequência 126, decimal 4, alterne 288, boa tarde. 64288, boa tarde, 4061. Voo 380 via Upper Whisky 50. Decola da 28, após a decolagem mantém proa até 2000 pés. Após, executa curva esquerda na saída Gole Val Eudes. 5157, transponde o controle 119-35. A sua esquerda, ele está 10 para 9 horas, a 10 milhas. 867, obrigado. Transponda e 1935 ao controle. Negativo saída, saída Goleval Eudes. Goleval Eudes, gente, Goleval Eudes. Portão. Portão 3173, cotejamento correto, 02 ao portão, reposte quando pronto. Porta avião. Portão 3377, prossegue em frente, cruza a Alfa via Kilo, Fátio 3. Fala Salvador, portão 3372. 3372, prossegue em frente, cruzando a Taxi Alpha, após e Aquilo, Pátio 3. No Pátio 3 irá aguardar instruções. Alpha, Aquilo, Pátio 3, 3372. Para o táxi, eu vou no 754, 33 a bordo, 3 horas e 40, Salvador. Mano, visual com tráfego com Boeing da Gol na final, pista 28. Visual, de 001. Passagem do mesmo autorizado alinhar e manter pista 28. Ruta 8001. Certidão, 8001, após a passagem de tráfego central e manter na pista 10. A pista 28, corrijo. Correto. Negativo. No ponto de espera, 108,6 torre. 108,6, voo no 754. Controle Trip 5491, 3364, visual com 28. Visual com campo completo, aproximação, pouso no 8, decimal 6, bom pouso, 5491. No 8.6, 5491. Em Salvador, Trip 5491, 3364, visual com 28. Trip 5491, continue na aproximação, aguardando pista livre, o ajuste 1012. 1012, 5491, aguardando. Visual, 8.6. 3373, mantenha no pátio 3 aguardando instruções. Então 3372. Tá, 3372, mantendo agora as instruções. Então 3173, portão 02, autorizado, acionamento e push, report taxi. Push, acionar, porta taxi, 3133. Então 3566, pronto, cópia. Siga. Então 3566, autorizado, Aracaju, nível de voo 190, via Golf 677. Decolado 28, após a decolagem, mantém proa até 2000 pés. Após 2000 pés, curva à direita, saída Aron, transição Melim. 5173, transponder, controle 119.35. 001, autorizado decolar, pista 28, vento 230 graus, 079. Tem autorizado decolar, já está 8001. 1328 na escuta? Na escuta, aguardando, 1328. Gente, mantém a posição, irá dar passagem ao tráfego da companhia agora na Alfa, após prossegue via Kilo Pátio 3 e no Pátio 3 aguarda instruções. Gente, após o tráfego da companhia, segue Kilo Pátio 3 aguardando instruções, com 3-2-1. Então 3372, ingressa Pátio 1 no posição 1-0. Pátio 1 com a posição 10, tá? 3372. Então 3566, coteja. Está autorizado 190 para... Aracaju, na Golf 677, decolada 28, mantém pro até 2000, após curva direita, cumpre o perfil da Aron Melim, 5173 no transponder e 11935. 3566, cotejamento correto, posição 01, reporte quando pronto, pressionamento push. Posso lá. 9.35. Gente, com controle 109.35, então 8001. Você não vê você 491? 35491, no vento 210 graus, 05 nós. Integrado. Uma área pro Webjet, 126.85, senhor. Cuidado, senhor, obrigado. 8001, no contato radar, Aron Melim, 330 de nível. Após 2000 pesos, seu curva direita Aron, 8001. Assistente, o TAM 8001, está iniciando a curva direita por de Aron, agora passando 2.400, só para o nível 330. Correto. O TAM 3192, confirme, vai realizar o RNAV. 3192, confirme, vai realizar o RNAV. Adeus. Ok, desça para 2.500 pés, altímetro 1012, está autorizado à esquerda, voa Serra Vitor 363, interceptar sinal do procedimento, está autorizado. Reporte visual com o campo, estabilizado na final 3192. 2500, 0012, boa, Serra Victor 363, reportará visual. 330. Vai reportar. Salvador, boa tarde, Azul 4089. Já tem autorização, mas 30 segundos cópia. 121.9. Livrar à esquerda, manter o ponto antes da alfa, chamar o solo 219-5491. Vetor para sequenciamento, à direita na proa 060, limitado pela radial 100 do VR de Salvador, desse mantém nível 050, passarei do 2230. Direita 060, limite 100 Salvador, descendo para 5050, instruções no pátio 3. Alfa e Aquilo, pátio 3, aguardando instruções no pátio 3, 5491. Azul 4089, copia. Copia, já chega. Azul 4089, autorizado Vitória, nível de voo 320 via Upper Whisky 50. Decolado 28, após a decolagem, mantém a proa até 2000 pés. Após 2000 pés, curva esquerda, na saída agora é Val Wildes. 5166, o transponder, o controle 119.35. Autorizado foi o 320 para Vitória. Após a decolagem, mantém proa até 2000 pés. Pode confirmar a subida e o transponder? Subida, gole, eval, após eval, direto posição Eudes, 5166, transponder. Gole, eval e após direto Eudes, 5166. Só executa curva esquerda, após passar 2000 pés, Azul 4089. Gente, mantém a proa até 2000 pés. Azul 4089, cotejamento correto, 09 ao portão, reporte quando pronto. Salvador, Salvador, 3 73 com 69 a bordo, 4:20, Galeão alternado para o táxi. San 3173, autorizado táxi a Índia Alfa para o ponto de espera da Gulf. Quando no ponto de espera da Gulf, chama 2086, o ajuste 10012 agora. Relativo, Índia Alfa, da ponto de espera Gulf, lá 186, San 3173, 612. Guardando de coordenação até 8001. Encontra no pátio 5, hangar de Aerostar, decola 217. Lima Kilo Zulu, autorizado, Valença 040, decola 217, primeira curva à direita, saída da El, após direto. 0254 é o transponder, o controle 119, decimal 35. Vem o 4 a bordo, ciente, pressionamento táxi, 2, 108.6, bom voo. 8001, controle. 8001, prossiga. Você pode curvar agora para a posição Romeo Fox 018. Romeo Fox 018, tá, 3, 8001. Haveria condições de realizar o push um pouco mais à retaguarda, no através do portão 09? Com lá, pista 28, vento 220 graus, 089. Manterá pro até 2000 pés. Ciente, leve decolagem a 28, voo no 754, mantém pro até 2000. Até o través do meia dúzia. Ingresso até o través do meia dúzia, igual 328. São José, eu também levando a testa na parte militar. Ao estacionar a frequência livre, eu tive. Eu 92, avisou com campo completo de aproximação. R na nave, torre 18, decimal meio, bom posto. 26, boa. Saída 2230 para 2000 pés, altímetro 1012. O senhor pode curvar à esquerda na posição lama, interceptar final do procedimento, reporte estabilizado, visão com campo, o passarelo 2230. 2002, esquerda, posição lama, reporte estabilizado, visão com campo 2230. 927, controle 119, decimal 35. 1935, obrigado. Torre Salvador, muito boa, TAN 3192, final, baixada travada 28. TAN 3192, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 230 graus, 08 nós. Ajuste 1012, TAN 3192. Livre, pouso 28, 3192. E após 2000 pés, vigilância radar 1754. Ok, voando agora, curvando à direita, passando 2000, aroma em linha até o 410. Correto. Controle Salvador, muito boa tarde. A Webjet 6702 está cruzando o nível 190 para 150, sexta informação, Mike. Webjet 6702, boa tarde. Identifique, desça até o nível 100 na via chegada a Cari, reduza a velocidade a número 5 na aproximação. Na via chegada a Cari, vigilância, Webjet 6702. Reduz a velocidade, descendo para uma centena, o Webjet 6702, chegada a Cari. Receptor final do procedimento, o campanista 2230. Cruzado, reporte para ingresso na pista 17. Relativo. Pede aproximação, aguarde transferência de comunicações, o parceiro do 2230. Aceito. Controle 6702, objeto. Poderia informar a velocidade dela para o sequenciamento? É 220, comandante. Obrigado, 220. Voo na 754, controle. Escuta. Subiu uma terra nível 270, restrito pelo centro. Restrito 270. 8001, no chame agora centro Recife, frequência 12685, alterne 12545, boa tarde. 2085, 2545, boa tarde. 54. 491, eu tô vendo aqui, o Gol tá bem afastado da posição de estacionamento da gente. Entendi, porém o tratorista já retirou, já cancelou o push, acabou o push e o traco vai chamar pro táxi. É, mas aí a gente foi esperando aqui, né? Oi. 219, mantém antes da Alfa, 3192. Logo 806 para o táxi, está com 83 após 2 horas 50, alterna Recife. Inicialmente a linha mantém pista 28. A linha mantém 28, 3173. Tinha Zé Taxi Delta. Táxi via Juliette Alfa, Alfa Delta, vai reportar 806. Solo, voa, o TAN 3192 livra na sua escuta. TAN 3192 prossegue via Alfa, Kilo, Pátio 3. No Pátio 3 aguarda instruções. Alfa aqui no Pátio 3, aguarda no Pátio 3, instruções. Aguardando pista livre, ajuste no 012, o cheque tem. Na sua escuta, 23062. Botão 3173 autorizado, decolar a pista 28, o vento 240, grau 06 dúzia de nós. Manterá a proa até 2 mil pés. Inicial, 3173. Ryan 282. 080 080-6702. Quanto tempo estimado para fazer o 4-0? Mais 5 minutos. Trip 549 irá dar passagem ao Boeing 737 da Gol após ingresso até a posição remota. Quando lá, atento sinalizador. E após o Gol, vai até a remota o 5491. Reporte alinhado e pronto. Túlio 6320, posso encurtar a aproximação? Não, ainda não. Nós estamos operando com LP 23, radar de rota, separação mínima 10 milhas. E aguarde para completar o procedimento. O senhor reporta visual com o campo. É, tô no outcase aqui, ó, a aeronave na minha frente já tá pousando. Eu ainda tô cara em mais 5 milhas. Boa noite também. Até lá na minha escuta, bom voo, obrigado pela colaboração no pushback. Por nada. Fala, boa tarde, voo 1394. Voo 1394, Galeão será coordenado, informação em curso é Quebec, o nível a ser coordenado é o 360. É, a gente tem aqui o 400, mas se já tiver o 360 a gente aceita. Não, ainda irei coordenar, solicita qual? 2230. Passarei 2230, vento 210 graus, 05 nós. Sim, estou autorizado para o 2230. Olhe, Eval, 3173. Puxa na 6320 na proa de lama, visual com a pista 28. Cliente complete aproximação com referências, aguarde transferência de comunicações para 2000 pés, permanece 1002, deixando a 6320. 2000, nasceu escutando. Conforme 390, Fortaleza, piso 19, mantém pro até 2000, faz 2000 direita, Momo Frote, 5176, 1935, contra de saída. 3834, protegimento correto, reposte quando pronto para acionamento e push, 04 portão. 04 reportará. TAN 3566, pronto o táxi? POV 120, autonomia 2,50, alterna Recife. TAN 3566, 120 Recife, 2,50. Firma. Táxi à direita, Índia, Alfa, no ponto de espera 28, chama a torre 1086, ajuste no 012. Gente, direita Alfa, correção, direita Índia, direita Alfa. Prossegue pela Alfa, ponto de espera chama torre 1086, 1012. Afirmo. Até lá na minha escuta, bom voo. Torre, TAN 3192. TAN 3192, atentando ao Boeing da companhia frente. Quando mesmo iniciar o táxi, livrar táxi Índia, está livre até o portão 02. Paro 2, visual com TAN 3192. Azul 4089, autorizado, pushback acionamento, posição 9, aporta táxi. Autorizado. autorizado o pushback, reportará o táxi 4089. Ô, Salvador, voo 924, informação Romeu. Voo 924, Maceió, confirmando o nível. 350. 350, será coordenado, guarde cópia. Obrigado. 3566, prossegue seu táxi na Alfa, reporte 11 Taxi Delta, mantendo posição 11 Taxi Delta. Esse é Alfa, 17 da Delta. Passarei 2230 na escuta do solo. Na escuta 30. Prossegue via Alfa, aqui no pátio 3, aguardando instruções no pátio 3. Alfa, aqui no pátio 3, na escuta. Solo Salvador, boa tarde, eu tenho 3661, informação Romeu. China 6320. Continue na aproximação, aguardando a autorização de pouso. O ajuste 10012. Ciente na escuta, o 6320. Não entendi. O que tudo que você vai prosseguir, meu corredor? Prossegue no meu 10 até o destino, mantendo os corredores. Ciente, reporte fora da barra. O Lima que nos olhou. Passará fora da barra, obrigado. Lima que nos olhou. Ciente no ponto de espera 2086. E aí, se dá passagem ao passageiro, após prossegue na Alfa, no ponto de espera 18.6. Igual no 806 no ponto de espera da 289. No 806 mantém o ponto de espera devido a tráfego na final. Mantendo. Machiné 6320, avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 210 graus, 099. Cheque o TN de pouso. Baixado e travado, tá ciente, livre pouso na 28, 6320. Agora tem a pista no visual. 70 nível? Aqui. 410. 410, Natal, será coordenada, informação em curso é Romeu, guarde cópia. Ok, Romeu, guardando. India Mike Alpha confirma o pátio e a intenção de decolagem, ano 728. Juliette, para a final do ano 7. Patango Alfa Vitor Juliette, reporte final de 3 milhas, pista 17. O ajuste 10012. Reportará final de 3 milhas para 17, ciente do ajuste 1012, Alfa Vitor Juliette. 4089 para o táxi, 98 a bordo, 3 horas e meia e o alternado é com fins. 4089, 3 e 30 com fins 98? Isso. Prossegue táxi de Juliette Alfa até o ponto de parada 28, na Gulf. Quando pronto, sou 806, ajuste no 012. Juliette Alfa, boa tarde. Passarido, mantém a posição. Mantém a posição, 2830. Bruno 394, pronto, cópia. Bruno 394, autorizado Galeão, nível de voo 400 via UPZulu 14. Decola 28, após a decolagem mantém proa até 12 mil pés, após curva à esquerda, na saída Gole Eval Crate. 5401 é o transponder, controle 19.35. Autorizado 400 para o Galeão, decola da 28, mantém a proa até 2000, depois Gole Eval Orate. Uniforme Zulu 14, transponder 5401, transponder 1935. Uno 394, saída Gole Eval, após posição CRAT. Charlie Romeu Alfa Tango Eco. Gole Eval CRAT, obrigado. Portão 06, reporte quando pronto. Portão. Zulu 9 ao solo. Alfa Vitor Juliette, final de 3 milhas, zona 7. O controle Vitor, Mike Beck. 0161, 062 a bordo, tá agora controle de Paripe. Esse após o aeronave da Azul, vai até a remota, passarei 2230. Azul 4089 inicialmente vai manter posição Anza, Taxi Delta. Seguinte, antes da Delta. Xené 6320, prossegue via Alfa, Kilo, Pátio 3, agilizando. Alfa, Kilo, Pátio 3, 6320, obrigado. Entre no Pátio 3, aguarda instruções. Oi, Salvador, muito boa tarde, o TAN 35. 566, é o número 1.